abri a conta no bar, virei inquilino. Há uma semana pondo a minha vida em risco, de gole em gole mergulhado na cachaça. Vem, me diz que essa história entre nós não acabou, que ainda continuo sendo seu amor. Que de conchinha madrugada te abraçava e te amava. E ai, não te ter comigo, saudade maltrata. O copo não é sua boca, a cachaça não vai ter o gosto do seu beijo. Se você na minha vida, eu entro em desespero. Escuta, me dá a minha volta pro seu nego. O copo não é sua boca, a cachaça não vai ter o gosto do seu beijo. Se você na minha vida, eu entro em desespero. Escuta, me dá a minha volta pro seu nego. Volta pro seu nego. Volta, nego. Seu nego tá morrendo de saudade. Conta do bar, virei inquilino. Há uma semana pondo a minha vida em risco, de engole, engole, mergulhado na cachaça. Me diz que essa história entre nós não acabou, que ainda continuo sendo seu amor. Que de conchinha madrugada te abraçava e te amava. E ai, não te ter comigo, saudade maltrata. O copo não é sua boca, a cachaça não vai ter o gosto do seu beijo. Sem você na minha vida, eu entro em desespero. Escuta, a vida minha, volta pro seu nego. O copo não é sua boca, a cachaça não vai ter o gosto do seu beijo. Sem você na minha vida, eu entro em desespero. Escuta, a vida minha, volta pro seu nego. Volta pro seu nego. Escuta, vida minha. Volta, tá?